Stark 3601. Guarda-táxi da 3601 com 88 a bordo, 4 horas e 20, que alterna Galeão. Táxi até o ponto de espera, dando 0 via Pátio, Índia e Alfa, cuse pronto para decolagem, 3601. Via Pátio, Índia e Alfa, autorizado, chama para decolagem, tá 3601. Alfa, 3601, ponto de espera pronto. 3601, autorizado a alinhar e decolar, da 10, vento calmo, 3601. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 3601. Zero decolou 55. Chama agora o controle em 119, 119-8. Bom dia. 119-8, bom dia, bom trabalho. Excelente. Torre, Papatango, Itcaratango, final na zero, baixou, travou. Itcaratango, bom dia, estado. O vento é calmo. Tem pouso autorizado, pista na zero, Itcaratango. Itcaratango. Serra Tango, solo às 6 horas. Libera à direita, qual é o pátio que se destina? Pátio 5, Serra Tango. Pátio 5. Sintaxe autorizado, via Alfa. Vai livrar agora a sua depósito backtrack, libera agora na Delta, táxi Alfa, Juliette, cruza o pátio 1. Posteriormente, Lima, Mike, informa na Quebec para cruzar a pista no 7, o Serra Tango, me escuta até lá. Vai informar na Quebec para ingresso, por na sua escuta, o Serra Tango. Serra Tango, autorizado o cruzamento da pista no 7, táxi até o Pátio 5, Whisky Serra Tango. Equador, muito bom dia, Oceania 6251, Sintiberto para Guarulhos, 3501. Oceania 6251, bom dia, chame na frequência do solo, 121.9 para 4, por gentileza. 121. Salvador, bom dia. Oxalé 63, ó, 6251, aproximando o ponto de espera da 190, tá pronto. Oxalé 6251, bom dia, autorizando a alinhar e decolar da pista 10, o vento variável com 02 nós. Ó, afirmativo. Então tem livre alinhamento e decolagem da 10 6251, obrigado.